beijo, beijo, beijo, beijinho, beijão. Todo dia tem um beijo na televisão. O galão beija a mocinha, a netinha, o vovô. A mamãe beija o bebê bem lá no fundo.